4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, let's welcome Anthony Moreno. E aí, meu comandante Nando Mix. Tá tudo tranquilo! E é a hora de apertar o play e fazer a galera vibrar de emoção. Vibrar de emoção. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra! Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir, Maracanã! Quem é que tá feliz? Joga o bracinho no alto, eu quero ver! O bracinho pra cima e faz a pedra do Rubi! Joga no alto! Vai pra cima! Tá pegando fogo! Joga a mão pra cima e faz a pedra do Rubi! Joga a mão pra cima e faz a pedra do Rubi! Faz a pedra! Faz a pedra! Faz a pedra! Faz a pedra! Quem é que tá solteiro dá um grito! MC Smoke, libera o batidão. Libera, DJ Nando Mix na pressão. Libera o batidão. Ah, o meu, bota na pressão. 5, joga pra cima. 3, agora começou. Joga a mão pra cima e faz a pedra. DJ. E joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga pra cima, joga ali em cima. Joga pra cima, joga ali em cima. Vai no batidão. Vai no batidão, no batidão, no batidão. Dançando no embalo. Meu parceiro Nerdinho está por ali também, valeu, beijo. Já está aqui no Rubi, né, maninho? Agora a noite vai ficar muito completa, porque eles estão chegando pra agitar a sua festa. Nando Mix, liderado Gali, DJ Nando e o Jean Apolo. E a nave vai subindo. No bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão. Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Old Par, Red Label e Ciroc. E na 4x4 as bandidas endoidando. No último volume, o grave detonando. Quando eu cheguei no baile, mostrei que a firma é forte. Meu parceiro Neguinho também tá todo mundo junto aqui com a gente. Valeu, beijo! Um abraço com muito carinho do Nando Mix pra você, viu, garoto? Ficou o meu celular. Quando eu peguei, foi aí que embaçou. Minha mulher tava ali. É o Natalzão de Maracanã e o Rubi detonando. Ligação, só tá dando desse recado. O que é que tá acontecendo? Por que você desapareceu? Eu tô no Rubi, eu tô no Rubi, eu tô no Rubi, eu tô no Rubi. Por que você desapareceu? Eu tô no Rubi, eu tô no Rubi, eu tô no Rubi, eu tô no Rubi, eu tô no Rubi. No Rubi tá no Rubi, tá no Rubi, tá no Rubi, tá no Rubi. Mas me na palma. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Vou soltar primeiro assim, ó. O Bibi. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Oh! Deixando o bastidão, no bastidão, no bastidão. Deixando o bastidão. O bagulho tá bom demais. É o Natalzão de Maracanã e o Rubi chegando. E a gente detonando só as melhores. É agora. Rubi. Rubi. Amor, eu sei que eu falhei bem. Decola minha nave no som. Amor, eu sei, te magoei bem. Olha o que é parindo da mesa por ali. Um abraço pra você com muito carinho. Tá aqui no nosso Rubi. Só Rubi. Mais, só Rubi. Uma chance. Olha, meu Rubi. Só mais uma chance. A nave do som do norte do Brasil. Brasil. Mas vamos tentar conversar. Bora, meu parceiro Júnior, você. Toda a galera curtindo com a gente. É o festão de Natal de Maracanã e a nave do sul chegando. Te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. E vai botando lá pra cima, lá pra cima. Joga, joga, joga. Uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois, senão cê vai me perder. Bora botando o Brasil, meu Rubi em Maracanã. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Deixa de apontar o culpado. E meu parceiro Bito, tá todo mundo por ali. Valeu mesmo, meu maninho. Ele já tá no som, ele dá valor. Sou louco por ti. Alô, porque você não me atendeu. O futuro começa aqui. Decola minha nave no som. Coração, amor. E diz aí pra mim. É. Me joga pra cima que tá apaixonado! Eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Eu gosto mais de mim, do que de mim. Eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era. E aí, minha princesa? Gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. É o festão de Natal. faz barulho aí. E ela é do Leão Robótico também. Obrigado, beijo, viu, pelo carinho. E deixa. 5, 4, 3, 2, agora. Vários sorteios de prêmios pra galera, viu? Vai ser uma loucura, meu irmão! Cartela totalmente grátis a partir das 16 horas. Lá, DJ Sander! Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi no Rubi, ela virou moleca doida. Decola, minha nave no som! Na dessa rebolar com a xereca, vou de quatro no caralho. Meu cozinho tu vai chocar. Rubi! Olha, dia 31! Festão de Réveillon aqui na série Guaibiranga. Com o somzão do Maremoto, meu irmão. Vai ser pressão pra todo lado, viu, garoto? Vem dançar. Vem fazer a Pedra do Rubi sempre poderoso. Toma. Bota pra cima. Bota ali em cima. Bota pra cima. Tecnomachine aí? Eu queria saber se veio mulher solteira hoje pra gostar aqui o Natalzão, veio? Acende, apaga, acende. Cadê a mulher solteira? Joga o bracinho pra cima aí! Acende, apaga, acende. Joga pra cima, joga ali em cima. Acende, o aniversário do Ligo, apaga, acende. Do Nicolas Silva hoje, meu irmão. Apaga, acende. E aí, Nicolas? Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga. Girou! E a Souza na pressão também, né, garoto? Te durou muito mais que um dia. Vem dançar. Faz a pedra! Queria imaginar. que não? Me andava tão sozinha. Virei de canto, olhei e segui a minha intenção. Então diz assim, diz: quem vai me julgar? Joga pra cima e canta! E agora vai tocar o dia no nosso áudio. Dali DJ Nando. O apoio, o seu Cleison e no coelho são de ancho vai detonar. É, DJ Nando Mix. Eu tô com mais horas pra te ter de volta. A distância tão longa, tão. Eu sei que Fortaleza não saiu assim, mas eu não tô mais aguentando. Bora pra cima, Maracanã, desse jeitinho. E as bandidas, chefe, estão aqui mesmo. Valeu mesmo, viu? Bora, minhas bandidas. Rubizão, um abraço do comandante pra vocês, meninas. E deixa. Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Quem não tem hora pra chegar em casa? Xereca do perugo de satisfaz, vai cabila vai, vai cabila vai, vai cabila com a xereca do perugo de satisfaz, vai cabila vai, vai cabila vai, vai cabila com a xereca do perugo de satisfaz. Alô, Mario Bros, sou do Pontinho Bray. Bora que o bagulho tá doido, Maracanã! Vai no bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão!

treme, treme, treme, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo. Tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Controlar, vou dançar, curtindo o som do águia de fogo, amor. DJ Alisson toca e Juninho a metade. sei pra onde ir. Aí, Matheus, para não, chega aqui, Matheus. Aparelhagem que já é tradição no Pará há mais de meio século. E cadê as mulheres solteiras? Rubi. É Rubi. Decola-me. Dá-lhe, meu Rubi. E vai curtindo. E vai curtindo. E vai curtindo. É o Rubi. Então. É o Natal, São de Maracanã. E a gente detonando. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. E aí, meu parceiro Gachita? Hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Parceiro Sabão, um abraço pra você também, viu? Você vai vir dentro lá do carro. Baila Light também, valeu! Oi. Curtindo o Rubi! Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Senta, senta, senta. E a barbearia dos irmãos Colatinho aí? Pra galera da barbearia. Senta, senta, senta. E da praxinha. Valeu, beijo, viu? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. E vai ter o quê? Hoje vai ter putaria. O Jeremílio, o Leandro, o Leandro Nogueira, ele também segue com a gente, a Nayara. Valeu. Um abraço pra você com muito carinho. E aí, Nayane Maia, você também, menina. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. E sentou. Que cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa. Ei, tu tá na gaiola. Joga a mãozinha pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa aí. Aí, quem vai amanhecer fazendo a pedra. Mas quanto isso tem essa aqui, ó? Quero ver mais alto, quero sentir a emoção aqui de cima, meu irmão. Isso. Ela com o popozão. E o popozão no chão. E joga a mãozinha pra cima. Porque a luta subiu. Popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão, e o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Bora, meu parceiro João, você bonito, tá aqui com a gente. Minha vida, criticando as minhas com. Você não, não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda. Espera que é tchau. E pra aí, beija. Tchau, tchau. Tchau, fui, bye bye. Espera que é tchau. Daí, tchau, tchau, fui. Já vai! Os peque é tchau, pra inveja tchau, tchau, fui, bye bye. Os peque é tchau, pra inveja. Tá ligado, né, pai? Deixa eu pensar aí, meu querido nosso parceiro Maxi! Oi, bye bye. Fico o dia inteiro falando. O Maxi Pescador, um abraço pra você! Olha o Totó, o Eduardo também, valeu! Você não, não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano, de ciclano mais ainda. Deixa eu dançar, deixa... Rubi! Rubi! Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Calma aí, sai, me solta, porra. Galera da barbearia, meus irmãos, colageiro com o Rubi. Valeu mesmo. Abraço pra vocês, muito garinho, viu? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce. Aonde tu sobe, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicó. Braba, aquelas tops que são diferenciadas. DJ Elba Júnior está aqui na pressão. Valeu mesmo, garoto. Ah, Wesley! E aí, poru, que é tudo dos maninhos. As braba, somente as tops que são diferenciadas. Se chega a fronte, tu muito falada. E quando desce a tropa, já faz o pico, pico, bom na mão. Bora fazer o seguinte. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse. A parada é o seguinte: vamos fazer uma retrospectiva aqui no Rubi. Quem lembra dessa música aqui, ó? Amar, amei, gostar, gostei. Tá bonito. Tá bonito a nossa retrô, mas eu quero ver do comecinho pra ficar mais bonito, pra ficar registrado esse momento lindo. Quem sabe vai cantar bem alto. Amar, amei, gostar, gostei. Isso! Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. E aí, babala lástica do Rubi, valeu, maninho. Depois de vir aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar. Perdido e vim aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar. Perdido e vim aqui me dá. Vai com suas amigas pra lá. Que isso aí diz? Cuidado pra elas não te dar. Perdido e vim aqui. Mas se tu tá com a tua namorada, não dá mais. E tu não quer assumir ela, então pega na mão dela, senão ela vai dizer assim, ó. Eu vou logo avisando. Pega na mão dela, senão tu já sabe. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Olha o parceiro careca de coração, valeu mesmo, Aninho. Dá em cima de mim, tá com ciúme, tá com ciúme. Pega, pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na não fica moscando e recebe. Então se liga nessa aqui, ó. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa. Tem que me respeito, quer respeito. Rubi, te mostro todo poderoso. Cabeça, mas eu quero ver que eu também é alto. Na minha cabeça, eu quero que tu vá. Já já tem o show do Rubi. Mas, quanto isso, eu quero ver você pegar o seu periquitinho. É Natal e essa festa tá maravilhosa demais aqui no Maracanã, aqui no Ipiranga. E eu quero ver você pegar o seu periquitinho e dançar assim, ó. Não, show, não, essa daí não. Essa aqui, ó. Mesa de bar. Eu já tô ligado. Parceiro Bebeco tá aqui com a gente. Namorado, deve ser muito ocupado. Que ninguém vê e ninguém viu. Será que ele mora no Brasil? Pra resumir minhas perguntas. Alô, meu parceiro preto Promonte. Ele como me ajuda. Ei, Promonte, preto, compareça na portaria rapidinho. Pois é. Tô vendo que cê não me esquecer. Rubi. Pelas minhas mãos geladas, nem eu tinha tudo. Alô, preto, você e o Zezinho da portaria, por gentileza. Eu, pois é. Meu beijo sente falta do seu. Ai, que saudade do seu corpo no meu. Por que é que a gente não tá junto, meu Deus? E diz aí. Pois é. É. Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre. Tá de pé. Ele não existe, né? Ele não existe, né? Lembra de nós dois pra sempre. Ainda tá de pé. Já. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Essa música é uma piada. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Você vai chorar, chorar não vou. Também curtiu o Rubi. Nem morrer. É o Natal São de Maracanã. Rubi, bi, bi, bi, chorar, bi, bi, chorar bi, bi, não vou. Já já tem o show. Nem morrer de amor. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Amor. Essa música é a música. Oh, oh, posso dizer assim, a música que marcou. Prova de amor. Bora, Júnior! Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço. Já já tem o show do Rubi. O que você vai querer? Ir embora, não apavora. Depois Amor, a gente vai fazendo hora e eu não aguento. Bora, Alessandro! Eu não. E aí, produção? Turma, canta! Mas a tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim, te quero ao vivo e a cores aqui. Te ver a galera dançando aqui em Maracanã, aqui da Serra Ipiranga. E o nosso Rubi Arave do Sol junto com o Sonzão do Lombo Robóxico. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. Vem! Não. Pedindo volta, o que é que eu vou te responder? Logo agora que eu tô bem, você... O Família Grafite, é... Galadir aqui no nosso Rubi, valeu, beijo, viu? Por favor, me esquece, que eu posso me contradizer. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou os traumas que você deixou em mim. Não queira mais saber de mim, eu prefiro assim. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu. Nossa, é cena de Jake Tonelada! Mas se eu devolver tudo pra você, tá aqui com a gente! Olá, Tonelada! Já era. Agora o que era seu é tudo dela. O beijo que era seu eu dei pra ela. Mas se eu devolver chega junto, também nada. Já é. O DJ do Tremendão Jusão, garota, aqui com a gente. Não é justo magoar alguém que só me deu amor. Quando você me deixou, ela escutou os meus problemas e depois curou. Dá um salve, salve pra galera, brother. Agora, né? Agora o que era seu. E aí, Maracanã, tudo dela, beleza? O beijo. Gente, já feliz Natal a todos vocês, essa família maravilhosa. Sempre tá com a gente, você, sempre curte as melhores aparelhagens do Pará. E com certeza não deixaria de curtir uma das melhores, né? Rubi, tá aqui, a nave do som, com certeza. Tocando pra galera do Maracanã, curtir, bacana, legal. E deixar do nada. Manda um feliz Natal pra galera. Né? Poderoso Rubi. A nave do som, com a capacidade de decolar cada vez mais longe.